It goes like this. Bom dia, vamos começar o nosso programa. Eu sou a Ana Rita. Eu sou a Mariana. E hoje vamos falar da cantora e compositora norte-americana Janis Lyn Joplin. Esta cantora nasceu 19 de janeiro de 1943, chegando às luzes da ribalta nos finais dos anos 60, como cantora da banda Big Brother and the Holding Company. Mais tarde, lançou-se a solo numa onda mais de soul e blues, com os grupos de fundo The Cosmic Blues Band e The Full Tilt Boogie Band. I need a man. Acabámos de ouvir I Need a Man to Love, da banda Big Brother and the Holding Company. Janis nasceu no Texas, filha de Dorothy e Seth Joplin. Tinha dois irmãos mais novos, Michael e Laura. Enquanto adolescente, tornou-se amiga de um peculiar grupo de pessoas, o dito grupo dos renegados, passando ela própria a ser um deles. Como ela própria se descreveu, uma misfit. Os seus anos como estudante não foram particularmente fáceis. Exato, ela sofreu de bullying devido ao seu peso e aos seus gostos peculiares. Pois é, exatamente. A Janis gostava de ler, de cantar e de pintar. Insistindo sempre nas suas atitudes pouco usuais, assumiu um estilo inspirado nas suas heroínas, artistas de blues como Ma Rain ou Bessie Smith. Gravou a sua primeira canção na casa de um colega em dezembro de 1962, intitulada What Good Can Drinking Do, que vamos ouvir agora a seguir. This is a song called What Good Can Drinking Do, that I wrote one night after drinking myself into a stupor. Em janeiro de 1963, mudou-se do Texas para São Francisco. Um ano mais tarde, participou numa série de faixas com Jorma e Margareta Kaukonen. Jorma seria o futuro guitarrista da famosa banda americana de rock Jefferson Airplane. As músicas gravadas acabariam por ser divulgadas com um bootleg intitulado The Typewriter Tape. Vamos ouvir agora a música Nobody Knows You When You're Down and Out. When you're Acabámos de ouvir Long Black Train. Por esta altura, em 63, o seu consumo de drogas aumentou, ganhando reputação de consumidora de anfetaminas e heroína. Teve também problemas com o álcool durante toda a sua carreira, assim como outras drogas. Pois exatamente por este mesmo motivo, os seus amigos, preocupados com a sua dependência, persuadiram-na a voltar para o Texas em 1965, onde ela mudou o seu estilo de vida completamente. Tinha agora 22 anos. Evitou drogas e bebidas alcoólicas e entrou na Lamar University. E enquanto isso, ia atuando e compondo como artista solo, acompanhada apenas pela sua guitarra. Por essa altura, escreveu a composição original para Turtle Blues, que vamos ouvir agora. Mean woman. Em 1966, Janis juntou-se ao grupo Big Brother and the Holding Company, voltando para São Francisco. Incentivada pelo teclista e pelo amigo Stephen Ryder, ficou afastada das drogas durante várias semanas, juntamente com o colega da banda, Dave Getz. Apesar disto, por volta de agosto de 66, Janis teve uma recaída e recomeçou a beber e a consumir drogas. Aqui ouvimos algumas faixas do álbum Cheap Thrills, o segundo álbum da banda. Take a plane, baby. Again. Acabámos de ouvir três músicas do álbum Cheap Thrills, Catch Me Daddy, Summertime e Peace of My Heart. Em 1969, Janis criou uma nova banda de apoio, a Cosmic Blues Band, da qual fazia parte o antigo guitarrista da Big Brother and the Holding Company. Por esta altura, a cantora consumia um assombroso valor de $200 de heroína por dia. Ouvimos agora One Good Man e Cosmic Blues. Oh, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. Agosto de 1969, Janis atua no histórico festival Woodstock. Agora, um bocado por curiosidade, vamos falar-vos um bocado mais sobre este festival, que se chamou o Woodstock Music and Art Fair, e foi um festival de música realizado nos dias de 15 a 17 de agosto de 1969, na cidade rural de Bethel, no estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Janis Joplin foi anunciada como cabeça de cartaz, juntamente com bandas ou artistas como Kenneth Heath, The Who, Jefferson Airplane e o lendário guitarrista Jimi Hendrix. Isto resultou numa grande adesão ao evento, contando com cerca de 500 000 de espectadores, simbolizando a era hippie e a contracultura do final dos anos 60 e o princípio dos anos 70. Ficou conhecido também como um dos maiores momentos da história da música popular. Para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ao festival, vamos pôr agora a tocar uma gravação de uma parte da atuação da Janis. How are you out there? Are you okay? You're not... Yeah, you're staying stoned and you've got enough water and you've got a place to sleep and everything. What does that mean? Because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. I'll try. Just a little bit harder, so I can give you. Apesar de estar sob o efeito de heroína durante o concerto, o público adorou-a. Aqui está ela a cantar Try Just a Little Harder. Sabe-se que Janis adorou o festival. Neste mesmo ano também se apresentou novamente drogada e bêbada num concerto na Madison Square Garden, causando polémica quando tentou incitar a multidão a voltar-se. Em 1970, Janis formou uma nova banda, os Full Tilt Boogie Band, com a qual estava bastante satisfeita. Quando começou a fazer tours com esta banda, dizia que estava livre de drogas, mas continuava a beber bastante. Participaram também no Festival Express no Canadá. Yeah. A música que acabámos de ouvir chama-se Get It While You Can e foi gravada durante o Festival Express e faz parte do álbum Pearl, que foi lançado depois da sua morte. Ouvimos agora também Cry Baby. Em 4 de outubro de 1960, um manager da Full Tilt Boogies Band encontrou a morte num quarto de hotel na Califórnia. A causa da morte oficial foi overdose da heroína, possivelmente combinada com álcool. E pronto, acabamos aqui. Foi um prazer, obrigada por ouvirem. Vamos terminar o nosso programa com duas músicas, Me and Bobby McGee e Bye Bye Baby. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. Us feeling as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping time eyes, holding Bobby's hand in mine, we sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, hun, if it ain't free. And feeling good was easy, Lord, Bobby sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather and through everything that we'd done, said Bobby, baby, he kept me from the cold. One day up near Salinas Town, I let him slip away, but he was looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me, yeah. Feeling good was easy, Lord, Bobby sang the blues. I said feeling good was good enough for me. It's good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da la da, la da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby McGee. La da da, la la da da, la da da da da da da, la da da da da da da da da, Bobby McGee. La da da da da da da da, la da da na na na na na na na na na. Na na na na na na Bobby McGee, yeah. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hey, na Bobby, la na Bobby McGee, yeah. Hell, I call him my lover, I call him my man. I said I call him my lover, I do the best I can. I say now, come on Bobby, Lord, come on Bobby McGee, yeah. That's when somebody else has to take over.